Demi no teclado. É sucesso. Banda Pressão do Arrocha. É diferente. Fui esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nosso momento, sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que fui. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Tu vai embora, vai se arrepender. Vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então, lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Tu vai embora, vai se arrepender. Então, antes de me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia.